pista no 71, a linha e mantém pista no 0. Mantendo 0, tá certo. O 1093 para segue até 62. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via rota B9857 até voo. Nível 360. Decolagem da 10, curva direita. Dael Leda Motiva. Corrige. Dael Leda Irumi. Transponder 5440, controle 120, decimal 8. 360 Galeão, com a plana B9857-360, nível decolada 10, Dael Leda Irumi. No transponder 5440 em 208. Correto, C3153, chama pronto, portão 9. 3153. Zona 71, decolada 51, controle 120, decimal 8. 208, 3171, boa. Antes da Juliette, aguardando a liberação do setor, portão previsto ao 4. Gente, um sete prove antes da Juliette. 7, acionado para o táxi, DLB136, 3h30, com a Fernando Uberlândia. Júlio táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1, 18, décimo 5, ajuste 10, 14. Ciente, a direita, ponto de espera 1895, 1094, 3597. Tráfego Salvador, é o azul 4040, posição 3 para o curso de acionamento. Aguarda, azul 4040. Aguarda. Voo no 759, Juliette, portão 4. Juliette para o 4, 759. Oi, Salvador, eu estou a 3507, ponto de espera da 10, estamos prontos. TAN 3597, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus, 139. Autorizado a alinhar e decolar no zero, certo? Salvador, bom dia, TAN 3890, informação Foxtrot. TAN 3890, bom dia, 1 minuto para a cópia, prepara Puka Jamu Caju. Puka Jamu Caju, aguardando 3890. Azul 4040, portão 3 autorizado, chama táxi. Autorizado, push back, chama táxi, azul 4040. Sierra Bravo, Romeo Fox, via rota do plano, nível 330. Decola da 10, curva à esquerda, Puka, Jamu Caju, transponder 5452, controle 120, décima 8. Autorizado 330, Puka, Jamu Caju, decola 10, esquerda, 5052, transponder 208, controle da 32 ampliado. Correto, chama pronto, remota 13. Chama ali, só confirmando, o transponder 5052. Negativo, 5452. Ok, 5452, obrigado. Alterando o Ribeirão Preto em 3 horas. 040, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 014. Direita via Índia, Torre, só ponto da 2, a 3153, puxa saneamento, portão 9. Portão 9 autorizado, chama táxi da 3153. Autorizado, 40-40. Prossiga. E a senhora poderia passar a sessão para a torre? 118-95. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 40-40, ponto de operação. Bom dia, azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 190 graus, 99. Autorizado a alinhar e decolar. 10-40-40. Para o táxi, São 3153, 174 a bordo, 3 horas e 45, pé na cabine. São 3153, livre táxi, até o ponto de espera da 10, pátio 1 Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 095. Autorizado táxi para a 10, pátio 1 Índia. 3040, decolado ao 05, controle 1208. 208, bom dia. Interromper o táxi, vai iniciar, vai necessitar o retorno para a posição. Firmando retorno para a posição? Ah, firma 3153. Quente. Regresso para a posição 9, está autorizado ou precisa de uma outra posição? Só um instante, mantenha a posição, vou fazer andar com a infra-F, só um instante. Não, tá, escuta, obrigado. Posição prevista 9. Você vai retornar para 9, tá? 3153. É possível fazer um 80 na posição? Afirmo. Obrigado. Inicial 180, parque a 9, tá? 3153. dia, Gol 1865 para Brasília, sim, tá? Informação aqui, Golf. Por 865, saída Argos, beleza? Reporta, pronto, fugiu. Fugindo, aguarda a cópia. Aguardando cópia, Gol 1865. Informação. Autorizado Brasília, 360, VTZ 17. Recola pistão 10, curva direita, saída boa, elétrico, controle 120, décima 8, aciona 5475. Autorizado Brasília, 360, VTZ 17. Recola pela 10, perfil água, elétrico, com curva direita, 208 é o controle, e 5475 eu transponder para o Gol 1865. Azul 2783, Vitória da Conquista, nível 180, autorizado, decola pista no zero, curva direita, sai da bola, após fome, rota, direta leva, direta piloto, após direto. Controle 1, 20.8, cena 5467. 0 autorizado, via Zulu no 0 pro bar, via Zulu no meio, decola pista no 0 curva direita, série da real, transição ótima, controle 120, acena 5462. Salvador, Oxana 62, segundo ônibus, informação Fox, pela centralização, Galeão. Oxana 62, o nono, Galeão, nível 360, autorizado, ecológico no zero, com a direita, saída da El, Leda e Rumi, prossegue, Uber 9857, Temoso, controle 1-20-8, Oxana 5464. 62 do nono, Galeão aprovado, 360, decola da 10, direita da El, Lady Rumi, foi novembro 857. Controle de saída 208, transponder 5464. Pará. Tá bom, no 963, bom dia. Regulamento, tá, 3890, remoto 13. 3890, autorizado, puxa, contato. 093, bom dia, Cinti Golf. Fulano, sou o 1963, transporte. 1963, tá pronto, 360, Galeão, 13A, decola pista no 0, com a direita, saída da El, Lady 1. Prossegue, Upper, 9857, Temoso. Controle 120-8, cena 547. 360, Galeão, conforme rota até 9857, que é Corona 10, rua direita da Eureta Iru. Controle 1208, transporte 5471. Falta puxo, gol. Barro meu, Vitor Otandão. Confirma o horário do plano e o destino. Bom dia, o Gonal 0093. Gonal 093, bom dia. Confins 360, autorizado, Zulu 21, decola pista no 0, curva direita, sai da Abó, LF. Controle 120-8, acena 5472. A zero autorizado, Confins, Zulu 21, 10, curva direita, arbórea elétrica, 208, controle 5472, aciona, 093. Força, busco. Aí. Autorizado CERN-OVM para CERN-OVM. Decola com Proaçu, coordenação 14, controle 120-8, aciona 0121, Vitor Antodoto. Colágeno 2895, o Vitor está dando. Está dando aí na escuta? Ready for the setup. Escuta. Europa 083, Tio Sierra, Charlie Eco Lima, Flight Level 400, Stand by the call. Autonomia, autonomia, São José do Rio Preto. Autorizado táxi Índia, ponte paredão no 02-1895, negão no 05, azul 4208. Agente no 05, desse táxi direita Índia, só ponte Vera, sua torre 1-1-2-1-9-5, bom dia, azul 401. Azul 2723, Chabrão, Tratá, 52, 4 horas de Azul, Salvador. Azul 273, autorizado táxi Índia, ponte paredão no 02-1895, negão no 05. Aprovado. Alô, 09-3612, pushback Sinai. Autorizado, pushback Sinai. 093, a porta pronta. Portaria idade, 093. Soldado apenas confirmando, o presidente está autorizado para seguir para Pituaçu, guardando apenas os direitos de controle. O Vitor Soldado vai manter ele a orla e aguarda para a transferência de controle. Isso, repassa para o farol de Itapuã. Repassa para o farol de Itapuã, Delta. Torre Salvador, bom dia, do 401, pronto, ponto de vela, 0 0. 401, bom dia, linda, coluna 0, vemos 190 graus, 132. 390 graus, 0, azul 420. Né, 6285. 285, quando em que solta, tem uma TR já prosseguindo pra Índia, assim que mesmo liberar o pátio autorizado, puxa com ataque. Sempre após a passagem da TR, vai fazer o push, chamar a volta. Até o retorno, Vitor, até o lado. Espera 10 pronto, TAM 3890, bom dia. 3890, bom dia, faz o azul alinhar e manter no 0. Ele manteu no 0, 3890. 5 pronto, puxa, acionamento no 7. Pena 5. Proibir 5 guardas de puxa, tem já 5 aeronaves acionadas e 1 guarda. Estimado 2 minutos, 3 a 3. Ou janeiro 62, 1-1, para puxa, vem questionamento, que é 5. Guarda puxa, estimado 3 minutos, janeiro 62, 1-1. Ok, né, escuta, meu Deus. Azul 4201, deu follow 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, Azul 4201. 093, aguarde isso do táxi da aeronave da Avian que está no push. No final dizendo push da outra vez 04. Após prossegue via Índia, ponte paradão no 02-895-015. Liga para 023, vem do táxi. Para o 023, aprova o táxi, vai. Índia, follow the Boeing APN gate 06. On hold point Romeo 0, call tower 18 small 95, Canadian 015. We follow the 77800 to holding point 10, next to 6118, 15080. Trinta está na guarda no momento, após o mesmo, autorizado, puxa, boa tarde. É, a gente tem uma verificação de indicação que é necessária ser feita com o motor 2 de partida em idle. A gente pode fazer essa partida na posição sem efetuar o feedback? É, foi sobremodulado, confirma novamente o som. A gente vai fazer uma verificação na posição apenas do acionamento do motor 2 em marcha lenta. É apenas o acionamento negativo do feedback, posterior do feedback. Qual aeronave que está modulando? É 3153. 3153, estou ciente do acionamento. É ponto para o corte ou para o push, hein? Possível, vai então iniciar um acionamento na posição, chama posteriormente. Está 3153, obrigado. Puxa, né? 6285 para o TAC, 1225 a bordo, Goiânia, 3 horas. Mano 25 a bordo, copiado, puxa na mesa 25, tem que ser bem índio, ponte perdão no 02895, negão no 015. José de Serra, bom dia, que você me faz quando é no copo. Quando pronto, puxa, é isso? Afirmativo, estamos com a direção da manutenção aqui, mais 5 minutos no máximo. Certo. Bom dia, a linha mantém pista na zero. De forma que devido à performance da aeronave que decolou a sua execução no meio do perfil de saída, irá aguardar para a decolagem. Aciona 02, agora. Aeronave 3, bom dia. Mantenha o ponto de espera. Será. Restrito 1 no mil pés até o final da barra. Controle em 20.8. Aciona 0260 Sul, Julia Serra. Autonomia? 4 horas e 30. Acionamento táxi 2895. Táxi, o Gol 963, Florianópolis, 4 horas, 177 a bordo. Gol 963, a companhia que está puxando 07 via Índia, ponte perdão no 02895, negão no 015. Eu vai ser companhia Índia, ponte zero 2954-2963, está ajudado, né? Azul Alfa e Yankee Vitor, bom dia. Solicito a utilização do reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. autorizado início de reboque, reporta na saída para 3 para ingresso para 1. Ataque do Bono 870 a bordo, tendo palma, 3 horas e 38 de operação. Autorizado ataque sem índio, pode ficar dando 02-395, legal, no 015, gol 1865. T15 no Rio, 1895, ponto de espera, obrigado, bom dia, gol 1865. Baixa do ponto de espera da Papá, um ajuste no 015. Olá. Sim, que falamos que está aguardando, apenas aguardando a ação do controle para sua decolagem. Sim, simplesmente mantenha a reta até a liberação da curva, 625. Que a parte pronta. O Mike Bravo Uniforme, 1800, autorizado, decola pista no 7, cor direita, sai da coral. Controle 2018, sendo 0263. Janer 6225, livre decolagem 1-0, vento 1-90 graus, 1-3 nós. Decolagem 1-0. 1-0-9-3, após a rolagem da Janer, alinhar e manter 1-0. Ali manter 1-0, 1-0-9-3. Vitor Tiagatel, Irecê. Nível 100, plano Yankee autorizado, decola a pista no 7, curva à esquerda, saída Momo, após direto para a nossa. Controle 1-0-18, acena 55 no 3. Firmo, PUB autonomia. Aro, taxa, janeiro 62, desculpa, perdão, pushback e acionamento, janeiro 62, 1, 1, 5. Janeiro 1, 1, corra dele que te sola, 5, Boeing, taxa retaguarda, autorizado, pushback. Após o Boeing na retaguarda, autorizado, pushback e acionamento, 2, 1, 1. Europa 03. is Holland Park. This can you confirm the frequency for tower for Europa 083? Tower 118, that's 195, Europa 083. Roger, 118-195, thank you. Longo 093, autorizando decolagem pista na 0, vento 200 graus, 009. Tive decolagem no 0, no 093. Europa 083, mantém holding point. Mantém holding point 10. Europa 083, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 083. Lulu Juliette Sierra, decolou 844, parou de Papuã, transfere controle 1-10-0, decimal 8, restrito pela meu pé, então fora da barra. Sierra, Sierra. Oi, bom dia, gol 865, ponto de espera da 1-0. 865, bom dia, mantém ponto de espera. Para 93, decolou 45, controle 1-10-0, decimal 8, meu voo. 08, bom dia. 093. Controle 1-20 decimal 8, Zulu Juliette Serra. 208, Europa 083, cleared for takeoff, runway 10, wind 200 degrees, 16 knots. Eu posso encontrar o 10, 03. Falou, 3, 053. 153, só. Recebeu a informação da companhia que temos uma DLA para as 9h50. Você estabelecia a nossa autorização de tráfego permanente ou se ela é necessária para ter a nova conta? Permanente, vocês. Obrigado, então. Escuta, vai chamar quando o próximo puxa. 65 ali, mantém pista na 0. Mantém na 10, igual no 8 mesmo. Bom dia, 963, ponto de espera da 10. 963, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera. Europa 083, airborne at 47, call approach 120, decimal 8. 108, papai, Europa 083. decolagem 1-0, vento 190 graus, 1-3 nós. Deu decolagem voo 1-7. Voo 1-0-9-3, após a aeronave da companhia, alinhar e manter 1-0. 1-3 ali, mantém 1-0, rapaz.